Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora o meu coração para dar-te mais graças. Muitas graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Dá-te mais graças. Muitas graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração. Meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua vontade, liberta meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo. Sou grato, me derramar, dizer que és formoso.